esse amor. Meu tormento, essa dor. Ai, mas que loucura isso tudo que eu passo só por causa de você. Meu futuro se perdeu no tempo porque eu não quero saber. Diz mais nada que não me interessa. De uma coisa só eu tenho pressa. Tormento, essa dor.